começou no bairro da Terra Firme, periferia de Belém do Pará. Ali surgia um DJ que veio para revolucionar e criar tendências, no movimento das aparelhagens. Com o passar do tempo, criou o seu nome e ganhou respeito pelo seu talento. E hoje é um dos DJs mais considerados no mundo das aparelhagens, conhecido como o Eletrizante do Pará. E agora com vocês, o DJ, Júnior Eletrizante. Avisa todo mundo que o Eletrizante chegou. Já tô na área! Vai subindo meu robô aí! O robô mais lindo do século. Sacudindo tudo. E pra gente começar, o primeiro sábado do ano, joga todas as energias positivas pra cima, que o show do Robin começa agora! E é o show do Robin! Barraquinho do Eliseu Prime! O show tá na área, hein? Robinson! Pode cantar agora aí! Por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor, como se fosse nada. Quando olhei seu celular, vi uma mensagem de alguém me chamando de meu bem. Os olhos se encheram de lágrimas. E agora, hein? Agora tô no beco sem saída, porque te entreguei a minha vida e você só quis brincar com meu corpo. Quem souber, pode cantar bem alto, viu? Eu sei. Vou deixar por conta de vocês agora. Solta a voz, barraquinho deles. Você jurava me perder do perdão. Pode chorar, pode sofrer. Lá vem as batidas eletrizantes. Joga pra cima! Três, dois, um, agora! Coisas da vida. Canta pra ela! Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Três, dois, um, agora! Mundo que hoje vai rolar laçada. Que é Robin? Vai pro Robin, vai. Vai, Ara Ficaz. Toma. Vai, moleque doido. Vai ser top! de super, fala super! Empurra! Empurra! Botar cabeça, empurra, botar cabeça, empurra, botar cabeça. Júnior, Júnior. Você me deixa louca, botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Só eu não tenho outra, assim sou eu tão louco. Vai gordinho, vai, vai gordinho, vai. Alô, peru, agora! O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. O DJ tá na área, tá pronto pra explodir. Oh! Tá pronto pra explodir, tá pronto pra explodir. Tá pronto pra explodir, pra explodir, pra explodir. Todos os canhões explodiu. Eliseu tá aqui comigo, falou: Júnior, hoje é até que horas? Até seis, vai até seis? Vai, tá liberado! Bora, Eliseu, pra cima! Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Deixa a timidez de lado, puxa amigo e vem dançar. DJ Júnior eletrizante que vai te analisar. Júnior. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Eu tô vidrada. Você. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Balança a bunda agora, eu quero ver você descer. Desce, desce, desce, desce, desce, desce, desce. Para que a bandida se amarra. São os quatro caras que a bandida se amarra. Jogador, empresário, artista. E o Júnior? E o Júnior eletrizante. Vai eletrizante! E o Júnior eletrizante. É que eu já fiz de tudo pra conquistar você. Já comprei buquê de flor e chocolate. Mas tu deixou bem claro que não quer ficar comigo. Só quer se envolver com a bandida. Só quer se envolver com a bandida. E agora? Agora fudeu. Tirei um 5x7, tô roubando os corações da novinha. Tô match, match, ela bota, match. Foi match, match, match. Acertar aquela match. Foi match, match, match. Ela bota, match. Foi match, match, match. E a minha galera do Ben 10? Foi match. A parada é putaria, a parada é putaria, a parada é putaria. Passando puta. Rafinha da Sacramento, fala Rafinha. Passando puta. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me foge mais. Empurra, empurra, empurra, empurra, que eu sou. Vai na batida, vai na batida. Fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai aí doidar. Tu vai aí doidar. Não importa se ela puta muito tempo. Se ela desce, sobe no talento. Ela é puta, mas também tem sentimento. O empresário Mário Silva comigo. Eu toco, não para. Toco, não para. ela tá que não para. E quem é que tá solteiro aí vai cantar? Para de brava, mangueira maluca. Já bateu na minha cara por causa da sua vagabunda. Ela é tutana. Muito maluca, me mandou embora de casa e me fez morar na rua. Só. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de roupada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Tava lembrando de você em cima de mim. DJ Lohan que tá tocando. Sente dessa na vaga, não para. O charquinha, utilizando em mim. Que com balinha assim, putaria o skateboard. Tá doidona de black money. Safada, só tá me dando mole porque eu tô de roupada. Se eu passo de onda, ela joga na minha cara. Já no telão do hobby. Paulino Carnes, sempre fechado com o Júnior. Para Paulino Cachorrinho, Amiga Cíntia, o gerente Jefferson. No telão, Paulino Carnes, daí, garoto. No teu jeito que eu me amarro de quatro, eu jogo ralo, sequência de toma. Fala, meu parceiro Malzinho. Você é a Erika. Eu jogo. Esse casal tem moral aqui com o Júnior. Eu jogo ralo. Bataria, passando a jaca, Nicole, que perigo! Aí, Zé Neto MT, esse é o DJ Paulinho. Te avisei, não se envolve no meu papo. Não passou de um boato pra você enlouquecer. Eu te dei prazer, tu pediu prazer. Agora o que eu posso fazer, eu não quero mais você. Quem falou que eu quero ser tua mulher? Toma vergonha na cara e vê se larga do meu pé. Muito louca, não. Aí tu vai mandar! Pro teu ex assim, ó. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Wesley dos Magnatas, e dois. Era tu. Juninho Digital Print, grau, não... Rodrigo do Ouro, Paridão e da Carol. Mil grau, não era ex, era tu. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era tu. Olha essa aí, ó. Vem pra cá, mate. Vai pra lá, fiel. Vem pra cá, mate. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Ela quis ir embora, agora quer moral. Tu vai dizer pra ela assim, ó. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Se tu fosse mil grau, não era ex, era atual. Mas peraí, pra quem tem uma amante, a parada é assim. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. Amante não, respeita ela, minha namorada reserva. E as mulheres que já se livraram de um idiota, vai cantar agora. Idiota. Idiota, idiota, idiota, idiota, chama idiota, chama, chama, idiota, idiota, idiota, vai idiota, idiota, vai idiota, idiota, idiota, tomou chifre pra caralho e quer sentar na minha pia. Família, PDB, Romário, Igor, Valedinho, TI Produções. Idiota, pra caralho, David Super! Pare de se chegar de se iludir. Que já tá passada, já passei. Eu sou baby. Se ele não te quer, se ele não te quer, ele tá fazendo de tapete o seu coração. Não fala mais alta! E você vai falar não, de mulher pra mulher. Supera! E aí, Pachá? Pachá do Baralho! Putaria, putaria, putaria, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, putaria, putaria, putaria, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, putaria, putaria, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, papo, voando alto, sigo na minha luta e trabalho. Bora, Tarissão! Tô voando alto. Bora, Dulas! Sigo na minha luta e trabalho. Bora, Evelyn! A galera todo show, ela está me querendo. Sabe que o eletrizante é o cara do momento. Como anda brava pra poder passar o tempo. E as que pisava hoje em dia tá rendendo. Pode vir, vir, vir, vir. 1, 2, 3, 4. Valeu, GDS! Bora, doida! 1, 2, 3, 4. Segurou, segurou, segurou. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, acelera. Segura esse hobby aqui no Barracão Eliseu! em dúvida. Não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá! Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva? Quem te leva ao céu? Sem te tirar do colchão? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Não tenha dúvida, quem? Te traz o céu pro colchão? E o quê? Quem é que tira o seu mel? Te deixa molinha no chão? Acabou sua dúvida. É muita loucura aqui no barraquinho do Eliseu. Fiz de tudo por você, mas você não me deu valor. Jogou fora o nosso amor. Como que é? Como se fosse nada. E é o show do Ruby! Quando olhei seu celular, vem uma... O gelo, bissex do Marax, tá aí comigo. Você meu bem, os olhos se encheram de lágrimas. E agora, hein? E agora? Parabéns, humildes! Caída, porque te entreguei a minha vida e você... O David Super, meu parceiro, Ale! Tá com meu... Esses caras que comandam nas produções. Mas eu... Cara do momento, hein? Forte abraço aqui do Júlio. Eu da sua cara e vou ver você chorar me pedindo perdão. Fala, Lê! Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Fala, Júnior Eletrizante, tu toca muito firme, tu toca muito firme, tu toca muito firme. Mais pólvora! E a rede de olho das produções. Fala nenhum, não pede a putaria! Stephanie Lucas, sempre fechado com eletrizante. Da minha amiga Rayane, ela que é autoridade na terra firme, hein? Vestuário feminino, é Stephanie Lucas no telão aí. O eletrizante do Pará. Vamos lá! Amor, eu sofri tanto sem você. Eu pensei que um dia te perder. Nunca seu coração. Hoje pode cantar aqui, isso é, pode cantar aí. Olha a solidão. Você me perdeu e agora. O Zé e a sua primeira dama, Letícia. O Juan dos Humildes, o Leonel. Empresário, Mário Silva, bora meus humildes! Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar um novo amor, estou cansada de sofrer. Mochila nas costas, radinho na cintura, bonezinho pra trás, só caçando puta. Os humildes estão no setor, bora pra cima! Bonezinho pra trás, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Puta, tudo puta, tudo puta. Estúdio TI. Pega, pega produções. Pega, pega. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Mochila nas costas, radinho na cintura. Bonezinho pra trás, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Soca, soca, soca, soca, só caçando puta. Puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta, tudo puta. Felipe da Caju, fala Felipe! Diz que tá no setor, tudo em casa hoje! Tô nem vendo! Equipe, tô nem vendo! Vai, meus humildes! Joga pra

se esconde trai, trai, trai. O homem que se esconde trai, trai. Estúdio Lei Produções. Da Calango Show. E o sucesso continua. Unice da Sacramenta. Fala, Unice. Mais alta, grita mais alta. Querem batiz agora, querem, vai. E a Michele. Tanta saudade, ela não se despediu. Meu grande parceirão, o Dieguinho da King Bee. Vem a primeira dama, Priscila. E aí, Dieguinho, esse moral, coloca a King Bee no telão aí, Fagner. A marca da menina. Eu e ela. Já no telão, o Tigre de Vargas, veloz, o japonês do Barreiro e a dona Adriana, tá aqui comigo. DJ Rafael Avela, lá do Mega Real, tá por aí, fala Avela. Foi bom te amar, não consigo esquecer os beijos seus. Das noites de amor, oh, oh. Vamos lá! Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar. Assim dá demais, assim dá demais. Alô, Irã! E por nesse existe... Baixa um pouquinho o robô aqui, Irã! 10 centavos, 10 centavos! E é por isso que eu te peço, amor, não me deixa assim. Você nem pensou, não me deu valor. Não quis nem escutar tudo que eu tinha pra te dizer. Bora, Robi! Não me deu nem outra chance pra provar todo aquele amor. Bora, espetacular! Só pra você. Você nem. Já por aqui, meu parceiro Ulisses. E Alex! Falou, o Poro! O meu parceiro Cássio! Batalha, Luísa, pra todo mundo aí, ó. Bora, Natália, bora, Luísa. Toma, toma, toma. Segura, segura, segura no telão aí. O meu plano de empresário, Malk do Ouro. E aí, Malk? Forte abraço aqui do Júnior, sempre fechado com o eletrizante. Malk do Ouro, o cara tá no telão. Esse é parceiro, segurou, né? Que do ouro, tamo junto, hein? Abraço aqui no teu brother, o eletrizante do Pará. Onde você vai estar quando eu voltar pra você? E aí, Vitor? Preciso explicar. O Biel do Camarote, tá todo mundo aí, ó. Esse tempo que fiquei Rodriguinho Douro sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Vou te esquecer. Alô, minha produção. Alô, meu gerente Léo. Providenciar uma água aqui, por favor, Léo. É que um dia você vai me amar. Não vou perder você. Eu sei que fui eu quem. Mas voltei pra te amar. Foi um tolo em te deixar. Mas atende esse teu celular. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar o seu amor. Eu sei que fui eu quem. Mas voltei. Parceiro Alex da Caju, tá aí, bora Alex aí, e o Felipe da Caju, cadê? Sucesso. O R do Magnata, Juninho Digital Print, a melhor impressão do estado do Pará, Digital Print, meu parceiro Juninho, ele e o Mauro, galera da Digital Print, sempre fechado com o Robson, no telão aí, tem moral. Momentos quando juravas amor, que guardei em fotos, mas hoje o tempo levou. E agora? Ainda ontem insisti em te ligar. Não sei por que não atendeu. Quem nunca viveu um amor depois virou. E aí, Wesley? O Wesley do Magnata. Ele tá comigo hoje. Um abraço pra você, meu brother. Tamo junto. Coração é quem diz, não eu. Virou ilusão. E a menina, hein? Eu era uma menina e você não se importava. Me achava nova, boba, que não ia dar. Agora que cresci, você não para de olhar. E agora ela já tá em outra, né? Agora eu tô em outra e pra você não... Quem souber pode cantar aí, canta aí, canta aí. Tudo puta, né? E a volta por cima agora não, não dá. Não, não dá. Tudo muda. Agora você quem conta. Já no telão do espetacular! La Dega! La Casa da Whisky! O meu empresário Luciano! Segura no telão aí, La Casa da Whisky! O melhor preço do estado do Pará e Whisky! E vodka, você encontra na Casa da Whisky! Segura no telão, Fábio, meu cara aí! La Casa da Whisky! Robson! Não abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai. Alô, gerente Léo. E da boca pra fora falou. Alô, gerente Léo. Providenciar água lá, pô, produção. Por favor. Produção. Pensa que pode fazer comigo o que faz. Meu, tá gravando, tá morrendo de sede, coitado. Ali sua boca está aqui. Amanhã você vai ver aqui. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não gostei. Arrepita os corações apaixonados, eletrizante. Encontrei o amor, mas sozinho estou. O Luke, o Kim do Canalada. Posso esquecer. Canalada Barão Heróis, hein? Forte abraço! Porque o destino mudou nossa felicidade. O que eu faço, amor, com o vazio que ficou sem você na minha vida? Vira design aí, Flagra! Vem! Vira design! No telão do espetacular! E você? Esse é parceiro, vira design! O nosso amor. Mais que um sonho, mais que lembra. Bora, Vieira! Maluco! Me abandona! E hoje? Pra mim que também me amou. Sem fazer feliz, pra sempre amor. E a gente já deixa o convite pra todo mundo. Amor. Até porque hoje, no domingo, a gente tem um encontro marcado lá na Florentina Prime. A casa mais top do Jurulê recebe mais uma vez o show do Rob. E você aí, meu convidado especial, chega junto pra curtir o show do Rob, galera do Palio Safadão. Hoje, Florentina! Banda AR15. Tem que tocar aquele baixinho. Vai mandar pra escafeta agora, vai! Bora, Michele! Tô no barreiro, tô no setor, né? Agora diz pra mim como vou ficar sem te tocar. E a mãezinha? Se nada faz sentido. É mãezinha? Você não está. Olha cada segundo com uma lágrima no olhar. Amor, sentir a pulsação do meu coração aumentar. O quê? Eu me esquecer de te amar. Agora. A música que foi o auge das marcantes em 2019. Pra se falar de amor, tem que se amar. Eu já vivi o amor e posso falar. Tudo que eu quero é me refazer. Mentiu. Mas o original é mais gostoso, né? Quero ouvir bem alto agora, hein? Eu já vivi o amor. Pra se falar de amor tem que machear, pelo mágico. O japonês do barreiro. Quero é me refazer. Eu não me vejo. Pode cantar, tá liberado pra vocês, hein? Pegando a outra alguém. Mentiu, mentiu, mentiu, mentiu. Ah, desgraçado. Você. E aí, Michele? Feriu meu sentimento. Ela e a Kelly. Ah, tá aqui comigo. Sei, outro amor vou encontrar. Manda pra ele. Machado. Manda pra ele. Machado. Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo de despertar. Tão inocente, fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Veja onde fui parar. É! Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento. E em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Vocês! Desgraçado sem coração, fez ela chorar, né? Rodrigo do Ouro, aquela sequência, Jurídico Digital Print. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, tudo bem. Machista é tão superficial. Quer tirar o crime, tu é? Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Você vai ter que me escutar, eu vou te ensinar porquê. Garota chora. Unice dessa gaveta. O poro, Cássio, tô nem vindo. Piau do Camarote, a Luísa, a Natália. Veloz, meninas. Garota chora. E o Alex do Coqueiro. Toma na batida. Toma na batida. DJ Felipe Cobiçado. DJ Jefferson, o performático. Júnior. E pra comandar o show, DJ Júnior Eletrizante. Faixa de gás, a barreiro lotado, hein? Não há amor para mim, não. Bagulho doido. Você estava mentindo. Machado Marex. Diga logo que não me amou. No setor do Wesley Magnata hoje, né? Bora lá, meu filho. Quem te amou por mim? Oh. Quais as armas que contar pra fazer seus... Vi no telão aí. O homem que tem a melhor barbearia do Guamá. Salão do Léo. Sempre fechado com o Júnior no Salão do Léo. Bora, Léo, pra cima. Esse cara gosta de marcante, eu detono. Salão do Léo no telão aí. Dos Cabo Velho, viu? A simplicidade das produções. Não há amor para mim, não. Você estava mentindo. Diga logo que não me amou. Que não gostou de mim. Quais as armas tem contra pra fazer seus encantos? Derrama seu amor em mim. Mas o quê? Marcante, Rob detonando. Aqui no Eliseu. Já já tem o show do Performático. Ele tá preparando tudo. Já já tem o cara. Enquanto isso, bora relembrar mais um pouquinho. Olha o show do Rob. Vem pra minha vida, preciso te ter. Perdoa se te fiz sofrer. Não quero outro alguém, eu só quero você, meu amor. Baby, vem me ame. Pode dizer pra aí, viu? Para tudo, bem-vindo! Se você quer, então vai. Porque atrás não vou, não vou. magoou. Você só usou e abusou e fez de mim o que bem quer, que bem quer. Como foi no sítio me entregando loucamente, como quis ser tua mulher. Com a gente é nós. Marquete! Com o passar dos anos, sei que ainda estás menino, mas eu sei que um dia vai. Augusto! Paga, ele tá por aí já! Nunca vão expressar o amor que eu sinto, por isso eu canto assim. Quero te encontrar, mas já faz 3 semanas que te busco e procuro, mas não. Paulzinho, Vierica, Rogério Pato, Beatriz, Josué Souza, parceiro do Júnior. O Guiços da Sacramento é nóis, hein? Pois eu sofro tanto e sinto tanto tua falta, não vou suportar. Meu amigo Vitor, providência é nóis, Vitor. Eu quero só porque não vê. Bate forte essa saudade, bate forte, não deixa eu esquecer você. Filha do retrô!